interna, guerra interna, sem trégua, me desespera. Desintegra a estratégia da paz, parte da regra. A desordem impera, equilíbrio já era. Calma, quem me dera, a minha alma armada e apontada se supera. Controla meu instinto, o lado que perdoa a luta pra não ser extinto. A estreita e traiçoeira, linha de separação. A divisão entre o mal feito e a boa ação. Uma provocação pode ser suficiente pra que eu mude de atitude instantaneamente. O que polui a mente, frequentemente bate de frente. Absorvido e difundido facilmente, influencia a gente. Causa conflito no bem ou no mal, já não sei em quem acredito. Cada cabeça uma sentença, paga a penitência. Erro e acerto, cada um tem consequência. Aceito e pago o preço, novo recomeço. E chego à conclusão que eu mesmo não me conheço. Estremeço, tento controlar minha atenção. Amenizo a intenção de encontrar meu próprio irmão. Solução, eu não enxergo, meu íntimo é um enigma. Mesmo vendo de perto, errado contra o certo. Esse é o desafio, mas o que prevalece tá sempre por um fio. O bem, o mal, qual prevalece? A luta é todo dia pra ver se passa no teste. O errado, o certo, quem vai merecer, quem vai ceder, quem vai vencer, eu ou você. O bem, o mal, qual prevalece? A luta é todo dia pra ver se passa no teste. O errado, o certo, quem vai merecer, quem vai ceder, quem vai vencer, eu ou você. E aí que complica, essas fitas nem Freud explica. É uma treta interior, uma puta intriga. O bem e o mal tá na maior briga. Chega até dar nó nas tripas, mexe caso não briga, dança de vômito. Cê só quer cuspir tudo, que não dá pra enrustir, que o bagulho tá crônico. A calma é mó falsa, nem vem, que o meu batimento cardíaco tá sem. Nesse momento tô entre a cólera e o tormento da ópera do Chopin. Eu sei que não convém, que ninguém é mais que ninguém. Mas não tô de alegre, vê bem, sou do bem, mas fico na febre também, vou além. Não é pra tudo que eu digo amém. Meu trem não sai do trilho, mas cedo é milha que tem. Tá estreito, meu nego, sou zen. Mas só Jesus teve o coração maior que o Big Bang. Mas se tiver alguém, parabéns. Que eu nasci de parto normal, num quarto do hospital. Mas nessas horas me sinto pior, um puta animal. Não tem maior nem menor, é tudo igual. Meu lado mal, só quer levar mais um pro cemitério. Bem, não quer me deixar se levar por esse critério. É um filme que nem Hollywood quer ser ator. O bem e o mal, tá tretando no meu interior. O bem e o mal, qual prevalece? A luta é todo dia pra ver se passa no teste. O errado, o certo, quem vai merecer, quem vai ceder, quem vai vencer, eu ou você. O bem e o mal, qual prevalece? A luta é todo dia pra ver se passa no teste. O errado, o certo, quem vai merecer, quem vai ceder, quem vai vencer, eu ou você. Claro, meu lado bom, controlo meu lado mal. Não aguento mais, eu tô no meu limite. A pilantragem é isqueira e eu sou dinamite. Claro, meu lado bom, controlo meu lado mal. Não aguento mais, eu tô no meu limite. A pilantragem é isqueira e eu sou dinamite. Claro, meu lado bom, controlo meu lado mal.